Ali, Alfa Foxtrot, confirma a altitude, quem encontra-se? 87, roda, fica atualizada e descida para quieto. 20 apenas para conhecimento, ok? Reporte através do norte da, da torre. Reporta o Alfa Fox. Oxalé, minha 2-3, autorizado. Alinhar e manter, costuma zero. Salvador, acho que é Mike Yankee, 30 segundos pra mexer o tipo, tá porra, visão. Tome, acho que Mike Yankee, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte o eixo livre. Sim, chefe, analisando o eixo da 1-0, com base pela direita da 1-7, acho que é Mike Yankee. Tabatão, Oscar, Golf Kilo, Solis 2-7, libera a direita, chama o Solis 1, 2-1, 2-1-9. 2-1-9, grato pela cooperação, Golf Kilo. Oxalé 6213, autorizado decolagem, pista 1-0, vento no 4-0 graus, 1-1-9. Autorizado decolagem, pista 1-0, Oxalé 6213. A forma de Oscar Mike Yankee, informação de tráfego, vamos passear 5-0, final da 1-7, aproximadamente 3 milhas, aproximando o setor norte do, da torre. Reporte visual com o tráfego. É ciente do tráfego e fala visual também, senhora. O Oscar Mike Yankee. Itália Alfa Foxtrot, informação de tráfego, circunstância que eu estou no cruzamento da final da 1-0, à direita, seguindo para o pouso na 1-7, reporte visual com tráfego. Sete, reporte a nota visual. Alfa Foxtrot visual. Charlie Alfa Foxtrot, ciente e autorizado o cruzamento do, da pista 1-0. Ponto médio da mesma, vento 1-3-0 graus, 1-1-9, reporte no solo, parte 3. 7, entendeu que está autorizado o cruzamento, reporte com a rota no parte 3, o Alfa Fox. Mostra mais quem é que cruzou o eixo da pista. Xenem 2-3, decolado 2-9, chame o controle 1-2-0, decimal 8-9. 08, bom dia, 6-2-3. Papa Romeo, acho que é Mike Yankee, autorizado, pouso, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Pouso autorizado para 1-7, Oscar Mike Yankee. 2-3, contato radar decolagem, 6-3-6-0, via aérea de São Bruno. 6-6-0, via São Bruno, você não é 2-3. Charlie Alfa Foxtrot, limitando o sobrevoo da base aérea. Reporte no solo controlado. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 6213. Alfa Voleta, 1-2-5-4-5-1-10-5-0. Foxtrote confirma, irá permanecer apenas 2 minutos e após? Positivo, só passar um... 239, já pedi aqui, já remete, está autorizado. Chama para nova cópia e a EMA. Gente, Charlie Alpha Foxtrote para nova decolagem, chame o solo. Em 1, 2, 1, 2, 1, 9. Positivo. Alfa Foxtrot, solo aos 33, 1219 para a nova cópia. Autorizado, tá? 2, 1, 4, 4, 6, 3, voa autorizado, alinhado, decolar pista no zero, vento no 2, 0 graus, 1, 1, 9. Aí, decola no 0, 4, 4, 6, 3. Foxtrot, prossiga. Já acionado do Pátio 3 para Embraer, por autorizado. Gente, Charlie Alpha Foxtrot, informa o Embraer, irá iniciar a decolagem após ser autorizado. Gente, visual, o azul, está na sua conta para a autorização. Ali Alfa Foxtrot, visual com cara, vou iniciando o táxi no baixo. Positivo. Gente, Charlie Alfa Foxtrot, sem interferência com o tráfego, autorizado a decolagem pro a norte, evitando o sobrevoo da base aérea, vento na 30 graus e na 0 norte. Gente, então tá presente, vai iniciar, chamando a sala do solo pro norte, sem interferir com a área da base aérea, o Alfa Foxtrot. 4463, decola 236, chame o controle, 120, deixa o 208, obrigado, tenha um bom dia. Azul 4463, contato radar decolagem, pulsar aqui no João 180, via saída Coral, 1 no Bravo. 0 Coral no Bravo, pode ir pra Coral. Fazer os meus pés, voa Coral. 2 no Coral, obrigado. Chama 6213, chama Centro Recife, 128, sinal 35. Recife, chama 6213, bom dia. Está presente direto em Rimar? Reporte no solo controlado. Certo. Bilcord 463, voa direto do Bilcord. Direto do Bilcord, 463, obrigado. Eu estou passando a Gorfila, vou passar até 10 para o cruzamento da nossa equipe. Thank you. Autorizador, boa tarde, voo 2067.0 da Rosetta, tá pronto. 2067, boa tarde, autorizado, alinhado, decolar, sistema zero. Veículo 20 graus, 190 nós. Vem decolar 10, voo 2067. Azul 443, 5 milhas, Crash, verso 2, radar terminado, chame controle Ilhéus, 120, décima 1. Então, 3437.020. 3437, boa tarde, autorizado a linha de decolagem, estando zero, vento 130 graus, 119. A linha de decola, 110, tá, 3437. Decolado é o 50, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, boa tarde, só 3437. 7, cruza 1510 na Arbor 1. 37, contato radar decolado, subiu pelo 380, após o estúdio da telefone. Subindo ao 380, direto eleva da presente posição, 3437. 380 eleva. Número 7, chama-se Recife, na frequência, no 22, Salvador. Muito boa tarde, o Azul 2771, tem da Oscar. Azul 2771, sua identificação? A identificação. 3437, chama certo Recife, no 2680. Recife 260, tá? 3437, boa tarde. 2771, contato radar, 63 milhas, sudoeste do Oeste Salvador, voo direto do BOMED, para o circuito da jornada BOMED 1, reporta um ponto 10 de cedo. Entendi, Azul 2771, voando BOMED para interceptar a chegada do BOMED 1, reporta a descida, 2771. O 771 é o número na aproximação, sem cancelada a restrição de velocidade. Gente, o Azul 2771 vai descer em high speed, senhorita. Esse é para o nível 050. 050, mais 5. Cliente, reporte iniciando a redução. 0705, boa tarde, prossiga. Boa tarde, prossiga. Gente, Guardião 05, reporte para a decolagem. Confirme o comandante sempre de voo. Gente, Guardião 05. Cruzado decolagem, para o norte, vento do aeródromo 130 graus, 11 nós, NH no 020, reporte fora do solo. Guardião. Gente, Guardião 05, modo solo 59, segue controle de pele forte, reporte, quais são? Prefere controle em 20.8. 208, Guardião. Boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, uma TS sobre regra de voo visual e a peça pode ligar no CTR. CTR visuais, 110, apontará ali para o CTR, Guardião 05. Alfa Romeo. Confirme já no posto de espera. Gente, direcionar a posto de táxi. Zero, essa medicação, no seu chegada bom mais de 1 para o nível 050. 050, a sua possibilidade de uma prova mais à frente. Boa noite, mantenha a prova, por favor, eu vou retornar no TAP. Juliette Hotel Romeo, com solicitação do controle, negativa posição masto, voo Momo, código, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, após DCT. Vai, tá, poste pronto, não pode esperar. Olha, o azul 2771 vai atingir o... livrando agora 085 para 5000. Possibilidade de voar Duna descendo para 2000. Azul 2771, mantém a prova de TAP, após o TAP Duna, cancelada a restrição de altitude em TAP, descendo 2000, ajuste no 019. Descendo para 2000, 1019, voando em TAP, após Duna, grato, senhorita azul 2771. Oxalá, 320, voo direto em TAP. Gestão, meu autorizado, olhar e manter pistão no SED. então vou aguardar para a decolagem. Controle, o Azul 2771, iniciando a nossa redução, vai atingir Duna. Ciente, Azul 2771, ponto estabilizado. Ciente, 2771. A Juliette até o meu, após decolagem, mantém proa até 2 mil pés. Tem livre decolagem, pistão 7, vento no 30 graus, 1 nós. Sobre 3204, informação 1, 3204, essa notificação, dessa vez chegada ao Bomé de 1, para o nível 2050. E a Bomé de 1, para o nível 050, se uma pessoa de fato está presente. Autorizado, direto TAP. Direto TAP, 50, 304. Controle, guardião 05, 20 milhas fora. Guardião 05, não atrapalha conhecido no setor sem isso com a espera de coordenação. E coordenação, diretor Andrade, do guardião 05. Estabilizando o ILS, o Azul 2771. Azul 2771, torre 1-1-2-9-5. 2-1-2-9-5, grato senhorita. 2771. Boa, Xenem, 320, pode prosseguir a torre Salvador, Azul 2771, estabilizado no ILS. Autorizado o ILS, ponto estabilizado. 3378, mantém ponte espera, pistão 0. Mantém, 3378. Azul 2771, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 1 nós. Livre pouso, Azul 2771. Papapá, Juliette, eu pego mesmo, decolado aos 1-2. Chame controle 1-2-0, décima 8. Papai, meu pai, Juliette, Zé Romeu, contato radar, mantendo a mesma pega, posto curva esquerda, na proa de Momo. vigilância muda ou mantém o mesmo? Autoridade subindo até 120. Ah, até 120, muito obrigado, né? Quando possível, confirme a prova para IDC. Vai ser a 315. Cliente, mantenha o perfil da saída, guarda a autorização para voar direto. Mantenha o perfil, aguardando para voar direto. Precisaria desvio à esquerda para o 300? Informação? Sim. Autorizado, Romeu? Suba para 120, leve para o meu. Autorizado, desvio à esquerda para o 300? Desvio na Pro 300? Ah, sim, por 20 milhas, até amanhã. Teste de desvio, leve para o Romeu. Para o Romeu. Era no 3, chama centro Recife na frequência 1260. Chamar o centro em 0260, com 2013. Papá, papai, leve o Romeu, subiu até a 4 no pé. O ajuste no 09. 4.109, Romeu. O chanel é 320, deixa, para 2 no pé. Repete, o chanel é 320. Acho que o Romeu só tem condições de alguma rua mais à direita, porque se não interferir com as nossas aproximações, eu vou para o 315, 320. Eu estou passando colado essa informação aqui, eu consigo aí a 305, ou no máximo 310. Sim, se eu conseguir 310, você já livra o nosso eixo aqui de decolagem. Perfeito, eu vou tentar um pouco subindo. Estou mantendo 4.000, autorizando tudo, consiga subir? Vou passar 4.000 pés, eu direto para o Romeu. Claro, Romeu. Autorizado, aliás, manteve-se no zero. Alemão, manteve-se no zero. 3378, por solicitação do controle, após decolagem, mantém proa até 4.000 pés. Após decolagem, mantém proa até 4.000 pés. Correto, aguarde para iniciar a rocha. Para iniciar a rocha. Azul 2771, no solo aos 16, livre à direita, chame solo 121, décima 9. Livre à direita, solo 121, décima 9, o azul 2771. Somente uma atenção de fio da chegada. Salvador, bom dia, chinelo no patrono. Chinelo no patrono, sem identificação, deixa eu ver chegada bom para 4 pés e ajuste no 019. Identificou bom, fez um 019 no nosso trabalho, chinelo no patrono. Na 30Z, um tráfego 12 horas, 5 milhas, como sudoeste. Costa Noroeste, um Serra, Romeu 23, uma 04 no Veste. É, Roxana, minha 320. Papá, papai, de Leste, foi Romeu, com o tráfego 9 horas, 5 milhas. A 1 milha para a Duna, mais 2, 3, 0, mantendo 3 mil pés e decida 2 milhas. É, está com um de Deus, Romeu. Solicitador, minha 320. O chanel é 6320, chame torre 1-1295. 2295, até daqui a pouco. 120 ILS, o chanel é 6320. KNH 1019. Autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 109. Pouso, Oceania 63. São os outros pigentados, descarregos no peso, ajuste no 019, autorizado ILS, ponto estabilizado. Direto 2000 pés, no 019, apontarei estabilizado, está 3804. Autoriza atenção, por lado da rua. Decimal 8. 08, 3378. Boa tarde, outra 378, mantendo proa, cruza 2000. Então, 378, mantendo proa até 3000 pés, após correr na proa de Momo. Mantém proa até 3000, após esquerda, Momo, tá 6226, Oceania, formação Papá. Oceania 6226, tem identificação do serviço chegado do Bomed 1, para o nível de voo 060. 060, 3 etapas, após Papai. Seu perfil de chegada está como número 4. Número 4, está de perfil, obrigado. Papá, Papá, de Jesus e Romeu, suga, mantendo o 120. Obrigado, muito obrigado, Romeu. Para 230, vou seguir como número 3 na aproximação de Salvador. 230, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Controle Salvador, boa tarde, Papa Sanguato, certo, Papa? Salvador, boa tarde, Papa Sanguato, certo, Papa? Papa Sanguato, é Papa, pela identificação, eu posso ir para a descida. Identificou já de ser descida, autorizado pelo centro do ciclo, é o 120. Cliente, 120. Oceania 320, solo aos 21, direita 121, décimo 9. Levador 19, boa. O hotel Romeu Golf, acionamento ponto em risco, Neymar, reporte para decolagem. A 3378, mantendo o voo 090. 090, existente. Olha o tráfego, 2 horas, 19 milhas, temos sudoeste, um Airbus 320, passamos 090, dúvida 47. Boa tarde, Salvador. Este é o gol no 255 com a informação Papa. 200 para o 170 na bomba. 4378, controle. Qual 3804? 3804, 62 chamadas em 191, no negativo contato. 119, decimal 8. Ah, positivo, 198, obrigado. Boa tarde, Salvador, Gol no 205, 190 para 170. Gol no 205, atendo a notificação, dessa vez chegada bom para o nível de voo 070. Via bom que até o 70, Gol no 205, papapá. Gol 03378, da voa pro 020. Olá? 3378. Bem. Fora do solo. Está autorizado, mas comprou a Eco. Gente, comprou a Eco sem interferência com o eixo da 1028. Chamei o controle agora em 120.8, hotel meu Golfo. Vai chamar controle e não vai interferir com o eixo da 10, hotel meu Golfo. Quatro, essa notificação, dessa vez chegada a bom médio 1 para o nível de voo 080. 080, descendo a via 3144. Oxanem 1141, cancelada a recepção de altitude em Peluda, separa 2 mil pés e chame a final salvador na frequência 119 do 18. 119 do 18, cancelada a recepção em Peluda, Oxanem 6141, descendo para 2000. 6141. 8295. 8295 está interceptando o Flávio Amado, 3244. 118.95. Chama CPS. Vai manter 500 pés, condições visuais, nas suas escuta, o sobrevoo praia do Forte. Tá com sim. Mas não interfere com o eixo 1028. O voo 1 da presente, desça para 2000 pés, ajuste na 019. Está autorizado a final do ILS. Voo 1, voo 099, está autorizado a final do ILS, o chinês 141. 1-1-9-2-1-8. Em descida até o 070. Sérgio Sam 3378. Plano 255, próximo 11 horas, 15 milhas, rumo Nordeste, rumo 320, sertanejo 160, segura 370. É o colega no Siqueza, Ben. 378 autorizado direto para ti. 3378 direto para ti, Sérgio. Então, 3375, na Capone 5, Metropolis 95, Decimal 4. 1225, botando 338, boa. Plano de voo ia ser cancelado no 626, deixa para o sul de tráfego local, nosso apoio no setor, mas tem que controle. Voo no 255, reduza para 2309. 2309, voo 255. Salvador, boa tarde, do T3805, autorização Guarulhos, ponto 4. Torre, azul 2788, pronto, ponto de espera da 10. Azul 2788, mantém com a espera, pista no zero. Espera, pista no zero, azul 2788.